Gerard Ménio, a corporação, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Oliveira do Hospital, comemora já no domingo 95 anos de vida, um marco que volta a ser comemorado por esta associação. Como é que está esta associação humanitária hoje em dia? Bom, esta associação humanitária tem vindo a estar, digamos, de uma forma, passa a redundância, estável. Enfim, com alguns problemas do dia-a-dia que surgem sempre, nomeadamente a viatura que perdemos o ano passado e que ainda não nos foi reposta por qualquer das entidades que superintendem nesta matéria. Portanto, é um prejuízo grande que temos e falta de operacionalidade, porque temos menos um meio, e um meio importante e bastante recente na nossa corporação. Essa, digamos, é a situação que mais nos preocupa neste momento. Atualmente contam com quantos veículos de combate aos incêndios? Neste momento, sim, dois. Portanto, mas já antigos, já com uns aninhos largos, e portanto este era o mais recente, tinha 8 anos de vida, os outros têm para cima de 25 anos. Portanto, esta é a vossa principal carência, mas estará a ser resolvido? Estamos a envidar esforços junto das várias entidades para que sejamos ressarcidos desse valor. Ele, como o acidente ocorreu fora do período do DECIF, não é comparticipado logo diretamente para o respectivo corpo de bombeiros da área onde ocorre o acidente. Portanto, recordo-me, foi um incêndio ocorrido em março, não foi? Do ano passado? Em maio, em Albuquerque. Em Albuquerque, fora da época do considerado o período crítico para combate a incêndios florestais. Como não é previsto na diretiva financeira, para o Corpo Bombeiro Local, portanto, se o Corpo Bombeiro Local tiver um incidente com uma das viaturas, efetivamente não é comparticipado. Mas se outro Corpo Bombeiro que faz aqui a intervenção tiver um prejuízo dessa ordem, é comparticipado. Não é? Portanto, a direção é uma lacuna da diretiva financeira, e o Secretário de Estado diz que este ano vai ser alterado, vamos ver. Portanto, os 365 dias são considerados como fases de períodos críticos durante todo o ano. Portanto, esta altura é o que mais preocupa então a associação? Francamente é, até porque por mais 10 dias, se o acidente tivesse ocorrido 10 dias depois, não tínhamos este problema. E também a custas próprias, a associação não tem capacidade para custear. Não, porque a recuperação da viatura anda na ordem dos 100 mil euros. A recuperação, se fosse a aquisição de uma nova, vai para perto dos 200 mil euros. Vai acontecer a recuperação? Neste momento, quer dizer, nós entendemos, é nosso entender, que a viatura está em condições de ser reparada. Seria o melhor investimento, seria reparar. Vamos aguardar também que se pronunciem sobre a opção. Não é? Em termos de corpo de bombeiros, no que respeita então ao vosso efetivo, esta é uma corporação bem apetrechada de bombeiros. Bem, o comando vai trabalhando, e através do comandante, a começar a ganhar as sementes que hão de depois dar as árvores futuras. Portanto, temos a escolinha, temos a fanfarra, e isso tem-nos permitido encaixar mais alguns bombeiros, à medida que também os mais velhos vão saindo, por idade ou por outras circunstâncias, mais velhos e mais novos, mas tem-nos permitido manter um corpo estável. Entretanto, o comandante está aqui ao meu lado, ele poderá melhor que eu falar sobre esta matéria. Engenheiro, agora que olha para estes 95 anos passados desta associação humanitária, também tem contribuído fortemente para a estabilidade desta associação, como é que olha para todo este percurso? Bom, no início, quando nós entramos, é sempre um pouco, não digo mais difícil, mas mais lento a percebermos da estrutura, como é que ela está a funcionar, como é que funcionaria melhor. E, portanto, tem sido ao longo destes anos, já lá vão 23, tem sido dado passos ano a ano para melhorar este aspecto, aquele aspecto, as condições do quartel, etc. Portanto, temos feito uma aprendizagem também ao longo deste tempo, e estaremos disponíveis para concluir o mandato, continuando a aprender, não é? Quanto à situação financeira, também é estável? Sim, não nos podemos queixar, não somos muito ricos, mas temos o suficiente para ir vivendo o dia-a-dia, não é? Quanto à questão dos transportes de doentes, também para Coimbra, essa situação está normalizada? Está normalizada, mas com uma diminuição de rendimentos. Mas pronto, a lei é a lei, nós temos, não somos só nós, todos os corpos de bombeiros estão sujeitos à mesma normativa, e daí que cada um agora tem que procurar as melhores soluções para rendibilizar todos os seus meios. Miguel Camacho, o comandante deste corpo ativo, comanda estes homens e estas mulheres. Atualmente, quantos são estes elementos da corporação? O corpo ativo, neste momento, são 100 elementos, não é? Com uma escola de estagiários que está a acabar, agora para junho, ficamos com um efetivo de 100 elementos. Nunca houve tantos ou é mais ou menos este o registro? Já houve alturas que tivemos 150, já houve alturas que tivemos 120 e neste momento também já houve alturas que tivemos 90, não é? Portanto, uns saem, outros entram e tal, e vamos conseguindo tanto ter algum efetivo, não é? Portanto, desta forma, como disse há bocado o Sr. Presidente muito bem, arranjamos outros meios para garantir a sustentabilidade do voluntariado. Não é fácil, isto não é fácil, temos efetivamente a trabalhar duas secções, a secção da fanfarra e a secção da escolinha de infantes e cadetes, e que efetivamente vai renovando, vai permitindo renovar o efetivo. A ideia é que esses elementos venham integrar o corpo de voluntários, não é? Sim, a ideia é precisamente essa. É pouco, digamos assim, é pouco, não é? Era claro que se houvesse uma ajuda do poder político, principalmente do poder local e se calhar até nacional, arranjarem formas de que, para que este efetivo se mantivesse, pelo menos nos 100 homens, era portanto, uma mais-valia para estas instituições. O que é que poderia ser feito? Não sei, não faço a mínima ideia, mas sei lá, desconto em determinadas taxas, no EMI, sim, arranjar incentivos, formas para que as pessoas consigam aderir ao voluntariado. Quer dizer, isto já por si torna-se difícil. Depois, por gerir estas secções internas, é tudo voluntariado, não é? E é preciso ter aqui um consenso de ideias e uma forma de estar em que as pessoas aderem e gostam isto e fazem isto por amor da camisola, não é? É claro que isto não dura sempre. É preciso andarmos por trás, a incentivar, a motivar, para que efetivamente estas coisas funcionem. Mas também estamos bem de saúde nesse sentido. Temos aqui uma fanfarra com cerca de 75 elementos, temos uma escolinha de infantes e cadetes também que anda na mesma base de 75 elementos. Às vezes também oscila, às vezes para mais, às vezes para menos, mas andou sempre na base de 70 ou 80 elementos jovens que efetivamente pertencem a estas duas secções. E depois temos a sustentabilidade, efetivamente, do corpo ativo, não é? Também temos uma escola de formação, também sediada aqui no nosso quartel, também se dá por... É única no distrito, não? Não, no distrito há duas, portanto, somos nós e em Montemor, não é? Vocês formam aqui bombeiros de outras corporações? Sim. Portanto, a maior parte dos bombeiros, portanto, somos um polo da Escola Nacional de Bombeiros e funciona aqui em várias vertentes, portanto, relacionadas com a área de formação, principalmente combate a incêndios urbanos, nível 1, combate a incêndios florestais nível 1, também dá-se aqui os encarceramentos, os primeiros socorros, portanto, o nível 1, já se dá o DAE, também aqui na nossa estrutura, comunicações e condução defensiva. Portanto, essas são as valências que nós temos aqui na área formativa. É claro que os nossos bombeiros estão privilegiados nesse sentido, perfeitamente é essa formação lá na primeira mão, portanto não pode falhar aqui neste campo, não é? Em relação a fazer abertura a isto para o resto do distrito, sim, a maior parte do distrito vem aqui tirar esta formação. A atividade dos bombeiros é vasta, mas aquela que mais chama a atenção acaba por ser o combate aos incêndios. Sabemos que Oliveira do Hospital é dos que registram maior número de ocorrências, mas também o que registra menor área ardida. Isso também é algo que o satisfaz enquanto comandante desta corporação? Sim, fazendo alguma exigência nesse sentido, para que efetivamente a capacidade de resposta não seja garantida ao primeiro minuto. E se calhar aí vem a eficiência de que conseguimos ter um número de ocorrências substancial, mas a área ardida seja diminuída e tudo evidencia efetivamente a capacidade de resposta. É certo que o município também colabora neste sentido, temos sempre dois grupos efetivamente que são portanto fornecidos pelo Estado, são equipas de combate a incêndio, a SINES, e depois temos outra que é financiada efetivamente pelo município. Além disso, temos uma estrutura de jovens que estão à retaguarda efetivamente destas situações e que mantêm a sua posição como voluntários e fazem equipas e fazem intervenção. É isso que garantimos. Muito bem, estamos então aqui nesta antecipação do 95º aniversário. Engenheiro Arménio, como é que vai ficar marcada esta comemoração já no próximo domingo? Bom, esta comemoração vai ficar marcada pela, que é sempre para nós a parte mais interessante, as condecorações, as promoções e as atribuições de medalhas por bons serviços. Será essa parte, digamos, a vertente humana que terá que ser sempre evidenciada nestes acontecimentos. Vamos, uma viatura? Sim, uma viatura de transporte de doentes que vai ser inaugurada. Mas foi adquirida pela corporação? Sim, foi a corporação que adquiriu. Portanto, pagámos 100% da viatura. Isso vai ser inaugurado, portanto, no próprio dia também. O aniversário é também um momento marcante para a associação, porque os familiares acorrem em massa a esta comemoração. É algo que também satisfaz, enquanto comandante, ver toda esta mobilização em torno da comemoração. Sim, há uma coisa que nós fazemos, a abertura não é só, efetivamente, para quem pertence a estas secções, tanto à escolinha como à fanfarra, até como o efetivo, mas também trazer a família, porque ao fim e ao cabo acabamos por ser uma família. E se nós conseguimos manter isto como uma família, de certeza absoluta que mantemos a estabilidade na questão da aderência ao associativismo, principalmente ligado ao voluntariado. Não é? O que é que nós fazemos aqui então? A maior parte destes condecorados, quem faz efetivamente a condecoração pública, que é reconhecido publicamente, é precisamente o familiar. É? Que vem reconhecer efetivamente o seu bombeiro, não é? Que ele dá aquela divisa, aquela promoção, aquela condecoração. E trazemos a família efetivamente aqui aos bombeiros. Quer dizer, até mesmo em determinados eventos, acaba por ser não só o bombeiro que está inserido, mas também a própria família, em alguns casos, não é? Em muitos casos. Até porque a vida de bombeiro também exige um grande sacrifício familiar. Muito bom. Também marcante e esperado em cada ano é a distinção do bombeiro do ano. Não sei se já se... exatamente, mas que é considerado o bombeiro do ano também, não é? Exatamente, dentro da instituição. É possível já revelar o nome do bombeiro escolhido? Sim. É? Trata-se de quem? João António Guilherme Alves. Portanto, é assim, são tidos em conta determinados preceitos, efetivamente, que se passam na vida do bombeiro durante esse ano, não é? Serviços, as instruções, o aprumo, a assiduidade, portanto, é uma série de critérios que estão feitos para fazer essa avaliação. E ao final, aquele que reúne essas condições é aquele que efetivamente merece o prémio. E nota que todos os anos há esta espécie de competitividade saudável entre eles para que sejam reconhecidos? Já se começa a ver alguma. Mas é notável, portanto, tem que se destacar a uma das situações e aqueles que se destacarem é aquele que merece o prémio. Qual é que é o valor do prémio? Isto é um prémio atribuído pelo município, não é? Acho que anda na volta dos 750 euros. Bem, portanto, esta é também uma forma de, em cada cerimónia, recordar o falecido comandante, não é? Engenheiro, também esta comemoração acontece sempre aqui nas instalações da Associação. Este ano tem aqui uma agravante, que são as obras que decorrem aqui na Avenida. Muitas pessoas também se questionam a saber como é que vai acontecer esta cerimónia. Vai seguir os procedimentos normais de anos anteriores ou há aqui algumas alterações? Não, alterações. A primeira alteração é o desfile motorizado. Não existirá. E o desfile apeado vai estar condicionado às condições climatéricas do dia. Isso teria sido, está programado, se as condições forem favoráveis, desenrolar-se ali no jardim, portanto, no vulgar lajedo. E depois vem o desfile apeado até à instituição, onde decorrerão o resto das cerimónias. O desfile motorizado, em função das obras que decorrem em frente aqui ao nosso quartel, esse está definitivamente posto de parte e não faz parte já nem do nosso plano A, nem do nosso plano B. Portanto, é diferente deste ano. Portanto, o resto decorrerá igual. Sim, e os bombeiros acolherão a família de todos os elementos. Tudo isso será garantido, não é? Bem, e então da Rádio Boa Nova só resta também felicitar a corporação pelo 95º aniversário. Está bem, muitos parabéns. Obrigado.